Ah, então, peraí, hoje a gente vai falar de história de bêbado, sobre bebida de viado, sobre bebida de macho. Velho, qualquer coisa. Cara, bebedeira. O tema é bebedeira, cara. É, fala o que você quiser. Procurei imagens, vai lá. Tá bom, cala a boca, Bruno. Cala a boca aí você, fica quieto. Vai, vamos começar aqui. Cala a boca, Mari. Cala a boca. Te caiu, velho. Fala galera, está começando mais um Pode Mico, ô caralho, filho da puta! Cala, calem a boca, parem de rir, caralho, parem de rir. O grande velho, caralho, eu vou dessa cara. Cala a boca, cala a boca, tá começando. Ô Bruno, cala a boca, tá começando mais um Pode Mico, aqui quem fala é Gary Bilbo, apresentador que hoje tá bêbado. É, cala a boca. É, aqui comigo, os bêbados presentes estão Evandro Louco. Bebida do super poder, cara. Flammer? Não, Flammer ficou por último, porra. Bêbado. Segui. Cala a boca. Segui. Fala isso. E aí? Mariane Gasparetto junto com o Bruno Henrique na casa, juntinhos, pelados e se amando. E a Mari. A Mari tem um pau gigante, pesada. É tipo uma Mariana Córdoba, assim. Nossa, ah, se apaixonou, né? Bonito. Cala a boca, o Alice Pickles. Não, burro, eu não vou participar, burro. Cara burro, claro velho. Vai, cara. Claro que vai, meu. Eu acho que só a gente vai ficar falando, aí, porra. Vai participar sim, fica calado aí. Fica calado aí. Tá bom, garimpo é brocha, vai tomar no cu. E temos dois convidados, o Flammer. Tá jogado, então tá bêbado, tá desmaiado. Cala a boca. É isso, Nico. Uma vez gostosa. Cara, que cara burro, ele tá chamando gente que não vai participar. Caralho. O pessoal tá só de plateia, cara. O pessoal tá só de foda-se, Gariba, como foda-se. Foda-se. Vai todo mundo, vai. Vai. E Nicolas, tá aí, Nicolas? É, só pra presenciar essa coisa bonita que vocês estão fazendo. Ah, valeu. Mas não parei minhas piadas pertinentes. O Mari e Bruno. Tá bom, porra. Não, depois conversa. Tá gravando. Mano, muda essa foto, por gentileza. É porque o Gariba tem que buscar namorada 11h30, cara. Vamos lá. Olha só gravado. Não. Sai. Enfim, pessoal, como você tá esquecida da foto do pau gigante que a Mari e o Bruno colocaram no Skype. E vamos falar sobre bebedeira, sobre as nossas bebidas favoritas, sobre as nossas histórias de bêbado, sobre se tem qual é a bebida mais de bicha, qual é a bebida que o Bruno mais gosta. E vamos começar logo essa porra. Você gosta é o desbroxante, né? É, agora cala a boca que. Cala a boca que acaba. Caralho, a gente vai começar. Com certeza. Eu tô de pé, cara. Tá bom. Quieto. Cala a boca. Vitor, Gariba, tu não consegue controlar a gente quando a gente tá sóbrio. Tu acha que tu vai controlar bêbado, cara? Isso vai ser um podcast muito difícil de editar, cara. Ô Bruno, cala a boca aí, cara. Fica conversando com a Mari baixa aí, mano. Não tá baixo, não. É, bota no mute, ô viado. Viado. Então, viados, falem sobre suas histórias de bêbado aí. Ai, eu que não tenho nenhum. Cara, sério. Tá, tu não bebe, ô Gariba? Eu não bebo também. Eu não sei o que falar. Cara, como eu disse, a bebida da Super Poder. Uma vez eu tava tomando um trago violento. Eu passei o cartão pra pagar a conta. E quando eu passei o cartão, eu tava no portão de casa já. Então eu descobri que a bebida. Nossa! Eu descobri caralho. Que a bebida me dá o poder de teleporte. Já começou, já? Cara, tipo, imagina assim, passa o cartão com o portão de casa. É tudo o que aconteceu, cara. Tipo, a bebida me teleportou pra um mundo estranho. Mas, velho, na moral, eu nunca sei quando que eu tô passando o cartão. Eu sempre tenho que conferir, tipo, uma semana depois no site do banco, tá ligado? Nunca sei. Nunca. É uma merda, cara. Eu também fico assim, mão aberta, quando eu bebo. Exatamente, o cartão é foda. Sempre tem que ter um brother junto que tá bem. Não, nem isso. Não adianta, Bruno. Não adianta. Nem isso. Isso não dá certo. Todo mundo tá mal. Esse brother. Não, mas o pior é que você fica generoso. Entendeu? Você fica bebendo, não, vou pagar pra todo mundo, vou pagar, não sei o quê. É sério? Sim, também não, a gente divide, cara. A gente divide todo mundo. É? Não, eu bêbada, nossa. Na verdade, esse brother vai falar pra gente. Libera pra todo mundo! Ai! Ai! Ai! Ai! Libera pra todo mundo, né? Peraí, pô, deixa eu falar. Ó, faz falar de favor aqui. Só fica. Cachaça vai rolar do encontro. Não, não, não, calma aí. Só tira do mute quem tá bêbado. Quem não bebeu nada, fica no mute. É, por quem, quem não bebeu nada, fica na boca, pô. Porque assim, ó. Nites e Nicolas. Por favor, a Nites e Nicolas. Desligam, então. Fica só eu e o Flamer, a Nites e Nicolas. O Nicolas já tá, o Nicolas é de boa, mas o Flamer, cala a boca, pô. Pô, mas não pode nem sacanear, velho? Não. Tá mandando o Flamer cala a boca, qual o processo? Vou mandar processo. Não, não, não. Chega desse negócio de processo. Chega o. Não, cara, que é assim. O Nicolas. Velho, não foda-se. Continua essa porra aí. Cara, que o amigo não vai falar assim pra ti, tipo, não, cara, calma. Ele vai falar assim pra ti, assim, ó. Ô, cara, usa cartão. Sabe? Tipo, ele não vai dizer assim, ô, tá gastando demais com bebida, não sei o quê. Não, ele vai dizer assim, não, meu, usa cartão aí, cara. Gasta teu cartão, porra. Oh, desculpa. Pô, mas filho da puta, hein? Tá certo ele, ele é camarada. Não, é isso aí. Camarada. Amigo não é aquele que te leva pra tua casa, te leva pro teu banheiro, te dá banho. Amigo é aquele que te atira num matagal e te busca no outro dia bêbado. É, meu, aquele tipo, que leva pra tua casa e te dá banho é macho, cara. É aquele cara que te raba todas as noites. Não, esse é viadaço. Paulo Guina faz isso. Esse é viadaço. Paulo Guina não é gente boa. O amigo de verdade, ele te atira no matagal e te busca no outro dia, tá ligado? A polícia não te atira. Não, velho, o amigo de verdade paga a nossa conta no final da noite. Cara, ninguém vai fazer essa porra, mano. Ai, cara. Que delícia, cara. Você não tem nenhuma história de bêbado? Velho, toda vez que eu ouço a bolha da Steinegger subindo, eu me sinto triste. Eu tô assim também, sim. Eu tô assim, cara. Eu tomo um gole, o submarino, o shot bate na parede. É, dá um... Sobe o Steinegger e me dá um teco muito violento, cara. É, então, tá pesado. E eu tô tomando... sei lá o que eu tô falando, mas... Mas, velho, o que eu cansei de fazer enquanto eu tô bêbado é perder celular, cara. Ah. Eu sempre entro na piscina, no mar, na lama. Cara... Sei lá, cara. Perder celular na casa do outro, assim, você tá na casa de alguém bebendo, velho, é direto, cara. Não, dá aquele desespero, assim, tá ligado? Não é perder, inutilizar, tá ligado? Inutilizar, tem que... Usar. Tem que fuder, mano. Você vai na privada. Eu cansei. É, por aí, eu cansei de fazer isso já, cara. Tanto que, tipo, quando eu vou pro rolê agora, eu evito, eu boto o celular na mochila. Peraí, mas, moleque, cair na privada é besteira, cara. O celular não caiu do quarto andar já. O celular caiu do quarto andar, pô. Desmontou lá embaixo. Oi, o que foi? Vai na balada de mochila? Ah, eu deixo no mochileiro lá. Como é o nome daquela merda? Guarda volume. É, isso aí. Ô, Gui, você vai direto no trampo, né, porra? Você tá no trampo, tá no lugar, na mochila, deixa lá. Ah, mas eu não. Puta, eu. Eu nunca vi. Ah, como eu nunca vi isso, velho? Eu só uso mochila. Quem trampa... Nunca vi um mochileiro. Não, não. Quem trampa no segundo turno, nesse horário que normalmente das 3 às 11, e vai depois. Praticamente toda balada tem a porra do mochileiro que você guarda. Eu para também, então, né? Olha o horário. Mas, mano, mas eu não trabalho até as 11. Eu trabalho, tipo, até as 6. Mas eu fico bebendo até as 11 e tenho que ir de mochila, tá ligado? Não tem o que fazer. Não tem, pode ser, sei lá. Mas é que onde eu moro não chegou essa tecnologia. Minha namorada... Não, peraí, deixa eu... Vamos mandar... Que porra que o Victor tá falando? Que eu não sei nem ler interpretar. Não, peraí. É o seguinte... Não, continua. Não, cara. Te chamando de pequenino. Não, deixa aí, Mari, para de ser cuzona. Não, eu quero, tá feio. Eu, Maria. Tô com o peito do Gamba. Para, porra, para. Mari, você vai tirar um bagulho? Tira essa foto que tá me dando nojo, cara. Tirei, caralho, língua pra ele. Não, essa tá tão ruim quanto, cara. Não tá ajudando, tá ligado? Cara, a foto da Mari pra mim ainda é a história, cara. Nossa, você tem sorte, cara, porque o bagulho tá difícil. Pra mim não atualizou, cara, pra mim atualizou, graças a Deus. Você tem sorte, você tem muita sorte, velho, na moral. Ô, cara, sabe um negócio foda que a gente fez bêbado, cara, uma vez? Vou falar agora que eu tô... Vou falar devagar, que eu consigo falar devagar. Desculpa, eu consigo falar devagar. Fala aí. A gente ia pra praia, cara. Pra praia a gente voltava. A gente voltava e ia catando as placas de vende-se, aluga-se das casas, sabe? A gente ia pegando. Ia catando, sabe? Não tinha o que fazer, a gente ia catando, né? A gente foi catando, a gente ia catando, uma coleção, né? Tipo, aluga-se, vende-se, não sei o quê. Tudo número, tudo zoado, assim, cada um era um número, né? Aí o vizinho começou a construir uma casa do lado da nossa, né? Começou a construir, tipo, vamos fazer. Pegamos as placas e pregamos tudo na casa que tava com construção, cara. Aí passava as pessoas, olhava assim a casa pra vender, só que a casa tinha 5, 6 telefones diferentes. Caralho. Cara, só que os caras batiam palma na casa do vizinho pra perguntar sobre o bagulho, cara. Cara, era muito foda, era muito foda. Chamaram a brigar, chamaram a polícia. Tudo. Batiu palma? Como assim? As pessoas batiam palma na casa do outro, tipo. Palma? Assim, Mário, assim, ó. Mário, assim, ó. Calma, mano, calma. Eles batiam palma. Ô, Alaor! Aí, ô, que foi isso aqui? Ô, tô vendo. Tô vendo que a casa tá pra vender aí, mas qual é que é o número certo? Tem 6, 7 telefones. Olha, o cara chamou a polícia, ficou puto da cara. Velho, era muito engraçado. Já voltei, vou mijar, pesado, já voltei. Tá, vai lá. Essa eu fazia direto. Ô, na moral, eu sei que o Victor é um bosta, tá sóbrio, não vai saber o que falar. Mas, então, beleza. Ou, o que vocês vão fazer quando vocês estão bêbados? Tipo, o que vocês mais gostam de fazer quando vocês estão bêbados? Cara, dormir em qualquer lugar. Dormir em qualquer lugar, cara. Dormir em qualquer lugar. Não, mano, o melhor. Pô, Victor, essa foto do Nicolas, cara. Ah, que nojo! Ele colocou a foto do Gama. Nojo, garoto. Pô, mas, velho, o que é mais legal de fazer quando você tá bêbado é andar, cara. Tipo, parece que eu tô voando, tá ligado? Andar e cantar, cara. Isso na rua. Isso é mítico. É, na rua. É, na rua, na rua. Tem que ser na rua, cara. Vamos comprar gelo, aí todo mundo cantando. Eu gosto... É mó bom andar, achar que tá dando fala, Mari, mas fala, você tá andando na diagonal, tá ligado? Gritando hardcore na rua. Você tá dando um mortal, mas você acha que você tá andando. Fala, Mari, fala. Não, bêbada não faço nada dessas coisas, eu só fico saliente, só fico caindo assim, em cima dos homens, sabe? Tipo, tropeçando, fingindo que delícia, eu tô tropeçando. Cara. Eu me jogo, mas eu faço isso de verdade, deprimente. Eu vou fazer uma nota mental aqui de embebedar a Mari no encontrão pra ela ficar jogando em nós. Gente, eu bebo déficit muito fácil. Nossa, muito fácil. Que beleza. Bom saber, Mari. Bom saber. Cara, Nossa, velho. Eu, quando eu bebo, mano, eu gosto de dormir em qualquer lugar, cara. É calçada, área de casa, o pessoal, sabe, tipo, no inverno, na praia, o pessoal... é vazio, né, cara? Então tu acha um monte de casa... acho um monte de casa sem ninguém, assim, cara. Tu dorme na calçada, dorme no pátio das casas. É muito foda, cara. O foda... Tipo, um bagulho que eu faço muito, cara, quando eu tô bêbado. Dormir no trem, no metrô, coisa do tipo. É direto. Eu saio loucão de qualquer rolê. Ou saía, porque agora tá foda, né? E eu dormia, tipo, 3, 4, 5 horas, tá ligado? No metrô, no trem. Ou eu faço uma coisa muito paia quando eu tô bêbada. Mas eu falo assim, eu mijo, cara, em qualquer lugar, velho. Tipo, eu perco a noção, tipo, eu mijo no meio da rua. Eu mijo, tipo, oh, cara, você tiver vontade de fazer xixi, porque eu faço muito xixi quando eu tô bêbada. Oh. Nossa. É muito teimoso. Não, cara, tipo, tu perde a noção quando tu bebe, na verdade, cara. Porque tu, sei lá, cara, tu acha que tu tá em qualquer lugar, sabe? Tu acha que onde tu tá é um lugar amigável, que tu pode fazer o que tu quiser, sabe? Pô, mano, minha breja tá acabando com o submarino já, cara. Eu tô com um cheio aqui, eu sei. Agora tô tomando a dose de Campari pra acompanhá-lo. Nossa, Campari, velho. Cara. Nossa, é horrível. Ah, não, mas fudeu. Eu acho muito ruim, cara. Cara, uma vez a galera bebaça, né, cara? Tipo, dirigindo, né? Dirigindo é uma merda, né? Então. Não, mano, é errado dirigir. É errado total, cara. Tipo, é uma coisa que nunca mais na vida eu faço, né, cara? Porque. os caras subindo a rua, né, cara? Subindo a rua. Cara, enxerguei uma mulher de branco. Acho que era batuqueira. Tava largando algum despacho na encruzilhada. Mas passou o cara de carro a toda e a mulher fez uns bagulho com os braços, assim, pai, pum. Cara, o carro que tava atrás, a impressão que eu tive é que ele atravessou a mulher, sabe? Tipo. Cara, eu fiquei surtado, tipo, dois dias, assim, surtado, tipo. Cara, atravessou a mulher, meu. E atravessou a mulher não. Uma aparição, coisa. Sabe, não, na verdade eu tava bêbado. Cara, é muito fodido isso, cara. Muito fodido. E você, Bruno? Conte uma história de bêbado. Campari é maroto, velho. Campari é ruim. Nato mano. Nobre é bom. Nato nobre. Não, Nato nobre. Velho, você tá fodido, mano. Não. É muito ruim. É muito ruim. Você não tem dinheiro. Você tá bem louco já, cara. Você tá falando isso pra quem? Não, sou com mais over de avançado. Tá, continua aí. Falei. Cara, você não tem dinheiro nenhum, tá ligado? Você quer tomar algum bagulho pra doidão, cara? Pega o Nato Nobre, espera. Não, você toma... Ah, Bruno, não dá, cara. Eu tentei isso uma vez e não deu certo, cara. Você tá muito louco, você nem vê, meu filho. Não, Bruno, uma vez eu tentei, cara. Eu tentei me chapar, eu digo assim, ó. Ô, Nato Nobre. Cara, a gente tem esse negócio. Em Curitiba tem um negócio chamado tubão. Você pega qualquer pinga barata, uísque barato, vodka, caralho barato, mistura com refrigerante. A gente chama tubão, tá ligado? Não. Não dá, cara. São tudo feio. Joga junto, velho, você nem vê. Você quer ficar muito louco, cara. Você compra coiote, tipo, por 50 centavos, tá ligado? Tipo, você bebe com os mentiros. Tem leãozinho. E fica loucão. Leãozinho. Chaça leãozinho. Aqui tem leãozinho. Não, coiote, cara. Coiote é muito mais foda. Começa velho. Pitu. Pinga pitu. Ô, Lito, pitu demais. Aqui tem Recife, porra. Eu já fiz meus bichos tomados dentro das minhas pernas, pitu. Que é, Mari? Peraí, repete. Oi. Mari, oi. O que tu falou aí, pô? Não, eu botava garrafa. Eu botava a garrafa, tipo, no meio das pernas e fazer eles tomar como se fosse, tipo, um pinto, uma madeira, mãe. Tá ligado? A gente vai ter que reproduzir isso no encontrão, cara. Ah, simplesmente. Eu levo a pitu. Eu levo a pitu, vou botar essa pitu. Exato. Eu tô reproduzindo isso a tarde inteira, cara. Eu não tenho noção. Eu tô tomando rabo também. Aí, galera, a gente tem dois transões no blog. É o Vitor e o Bruno, tá ligado? E a Mari, se ela contar com alguém do blog. Uepa! Mas beleza. Por que se ela contar? Que conceito é esse? Que ridículo. Sei lá, velho. Não sei o que eu tô falando mais, Mari. Continua aí. Não comece a lavar a roupa suja. E Bruno, pelo amor de Deus, filho da puta, me escuta e fala uma história de bêbado aí, seu velho do caralho. História de bêbado? Puta, cara. Eu sou menino ainda, né, cara? Eu sou menino, Jesus. Jesus não bebe. Jesus não bebe. Já deu, né, cara? Jesus só come Jesus o pão bebe, multiplicado, mas não deu bebe. Deu olho, cara. Jesus era maior cachaceiro, cara. Era eu acho que não, caralho, tá maluco. Vinho, ele multiplicava. Vinho. Ele transformava a água do Mar Vermelho em vinho, né? Água do Rio Guaíba. Água do Rio Guaíba. Cara, que dia, tipo, quando você tá muito louco, tá ligado? Dormir, cara, na balada, velho. Nossa. Ah, isso é muito bom, cara. É muito bom. É bom. É bom, cara, mas é difícil, vocês não cara. Têm noção. É difícil. Você é não difícil. Tem noção, cara. Como é bom você pegar... Sentar no. Mas se você conseguir trancar a porta, que tipo, você tá vendo, eu não consigo trancar a porta, segurando, eu boto a mão no bagulho, seguro, tá ligado? E durmo. Que isso? Eu não. Tá ligado? Você segura, puxa bem. Cara, aqueles 10 minutos, velho. Porque, tipo, depois de 10 minutos, alguém vai bater na porta, tá ligado? Oh, vai bater, vai abrir a porta. Tô cagando, cara. Foda-se você. Não, daí, tipo, quando dá 20 minutos, os caras sabem que você tá cagando, sabe que você tá dormindo. Você fala com a voz de bêbado. Daí os caras pegam, eles abrem a porta, vê que você tá, tipo, completamente bêbado, dormindo. Eles vão falar, mano, base daí. Eles te levantam, te colocam fora do mictório, do banheiro, o que for. Você sai de lá, tá ligado? E você fica parado no banheiro olhando pro lado, fala, velho, não tem voz. Fala, onde é que eu vou dormir agora? Sai logo. É tipo, não. Você fala assim, não, agora eu vou embora, agora eu vou fazer assim. Onde é que eu posso achar um lugarzinho pra eu dormir, velho? E você olhar pro lado, você olhar pro outro, você vai chegar na porta, tá ligado? Do bagulho, você vai parar na porta e pensar. Só que no tempo que você tá pensando, você já dormiu, tá ligado? Já apagou. Já foi, velho. Você dormiu na porta, acabou, tá ligado? Já apagou. Daí, até o Rick acordar, essa parte é foda. Você tem que ficar umas duas semanas assim no lugar, você tá bêbado. E para as minazinhas e fala, amigo, você tá bem, amigo? Ou para os bichos, tá ligado? Moço, qual é seu nome? Não, a última vez que uma bicha me parou, ela foi uma bicha muito amigável, né, cara? Não quis comer meu rabo também. Eu deixei bem claro que ela não me deixava comer. Ela chegou. Infelizmente, ela chegou e falou o seguinte, falou, uma coisa que eu uso até hoje, ela me chamou de amigo reflexivo, cara. É a melhor coisa de chamar alguém que tá bêbado. Tu fala assim, bêbado, reflexivo, tá ligado? Tá no momento ali, cara, você tá contemplando o mundo, tá ligado? Você para e fala, amigo reflexivo, é reflexivo. Você tá bem, você quer uma ajuda? Você fala, não. É o clichê, né? Eu tô bem zaço, tá ligado? Bem, então, tipo, eu tô da hora, tô bem zaço, tô de boa. É, tô de boa. Você fala, nem termina de falar que tô de boa, você já fechou o olho e dormiu, tá ligado? E você fica ali, vai dar uma horinha daí que teus amigos vão falar, puta, cadê o Bruno, tá ligado? Cadê o tal? Cadê o maluco? Eles vão atrás de uma chave, olha, ele tá dormindo. Eles ficam ali, eles te dão uma água, vão lá com uma água, te acordam. Eles te acordar meio zumbi, meio zuretado, tá ligado? E você acorda meio zuretado, o que eles fazem? Vambora, né, cara? E se não, tipo, normalmente nesse momento não é só eu que tô bêbado. Tem mais um maluco lá no PQP, tem outro maluco que dormiu perto do Dog, tá ligado? Ô, Bruno, é muito sinistro quando tu dá aquela cochilada e tu acorda, então o pessoal, vambora, meu. E tu não sabe se aconteceu alguma coisa, tu não sabe se... É, você fica desesperadaço, mano. Você fica tipo, caralho, cara, onde é que eu tô, cara? Caralho, eles estão atacando, tá ligado? Os comunistas estão atacando, velho. Foda, é foda. É o meu problema de cabeça, tá ligado? Fica, velho. Porra, você levanta, tá ligado? E você vai embora, daí você dorme susto. Mas quem nunca dormiu na balada não sabe o que dizer. Não, quem nunca dormiu na balada nunca ficou bêbado. É exatamente. Nunca ficou bêbado, velho. Porque, mano, é muito clássico. E um bagulho que é foda. Tipo, quando eu bebo muita breja, tá ligado? Tipo, demora muito tempo pra ficar bêbado. Mas quando eu misturo vodka, eu fico bêbado muito rápido. E eu começo, tipo, é o padrão de vodka que roda muito, tá ligado? E não dá pra dormir. Porque, velho, fica tudo rodando. Exatamente. E eu não consigo dormir, cara. Eu encosto na balada pra tentar dormir, vai ficar rodando e eu quero vomitar. Tipo, mano, tá errado. Cara, deste lado me foge completamente, cara. Eu não posso mais deste lado, tenho certeza que eu vou vomitar, cara. E eu, como sou um merda, como eu bebo, bêbado, eu sou legalzão, eu sou o cu, tá ligado? Falar, agora eu sou o cu, vou comprar um cachecol e vou fumar. Cara, eu beber, eu pego o cigarro de alguém, tá ligado? Pra pagar de cuzão, tá ligado? Isso que acontece. Eu tô bêbado, velho. Eu não vou ser legal fumando, eu vou ser um escroto, tá ligado? Um mendigo fumando, tá ligado? Segui fumando. Só vem fumar, é só. Cara, é eu beber, cara, deste lado. É eu fumar, eu vou vomitar na chiqueira, tá ligado? É certeza, cara, é certeza. E tipo, aquele vício que puxou outro, tá ligado? Puxa um vício, puxa o outro. E eu não vou nem entrar nas drogas ilegais pra gente não ser processado. Sabe o que é foda? O foda é que eu vomito a noite inteira. Depois eu fico bem e começo a beber de novo. Tipo, meia-noite fica mó boa de novo. Eu sou mó lixo, tipo, cara. Eu não paro. É uma bosta. Puta, bem dessa. Você toma pra caralho, tipo, você toma até uma. Tipo, pô, se você foi cedo, tipo, às vezes você vai 11 horas, foi. Umas 11 e meia. Você toma das 11 e meia até 1 e meia, fica doidão. Daí você dá uma relaxada, tipo, de uma meia hora, 40 minutos, assim. Quando baixa, dá aquela vomitada marota, dá uma dormida de mais de uma meia hora. Dá uma hora e meia ali, cara. Pô, você tá novo, cara. Você tá novo, bom, brother. Tá de boa. Não, cara, tá de boa, tá ligado? Tá de boa. Daí você vai, você repete o ciclo, né, cara? É o ciclo da vida, né, velho? Você repete. Toma. É uma metáfora da vida, né? Você nasce, cara, você toma. Vive. Você nasce, você tomou na cachaça. Fica mal. Você vive, quer ficar doidão, tá ligado? Porque você vomitou, aí você renasce quando você para de vomitar. Tipo, continua a vida, tá ligado? Não, cara, Neil Gaiman tem ciúmes dessa nossa apologia, vida. Que é isso, cara? Eu não sei. Chupa o Lucifer. Chupa o amor. Chupa. Mas, cara, tipo, isso é clássico, cara. Eu vou deixar alguém falar que tem mais coisa pra falar. Cara, uma coisa que eu me mijei rindo uma vez, cara, mas eu dei muita risada, cara. A gente tava na praia, cara, a maior bebedeira na praia, né, cara. A gente tava na praia e eu fui no... A gente passou por uma parada e tava caído o poste de parada, sabe, com aquele... com a placa, né, de parada. Cara, a gente catou aquela porra e a gente cavou um buraco do lado da casa do Salva-Vida e colamos a placa de parada de ônibus do lado do Salva-Vida, cara. Caralho, mano. Esse bêbado tá muito bêbado, cara. Cara, eu tô... Eu vou lhe pegar mais. Mais cerveja daqui a pouco. Ele falou, eu vou lhe pegar cerveja, achei que tava falando com ele. Não, eu ia pegar mais cerveja. Ah! Mari, você não teria uma história pra contar? Uma história de bêbado? Tenho. Olha, eu vou contar a história. Vocês estão me ouvindo bem? Tô. Fala, Mari, fala. Nossa, então, eu vou começar com o meu primeiro porre, né? Vai, fala aí. É meu primeiro porre. Eu tinha 12 anos de idade. Nossa! Na casa da minha... Nossa, velho, como assim? É verdade, 12 anos. Com 12 anos eu tava viajando do GTA 2, cara. Com 12 anos eu tava tipo achando que era o Solid Snake, tá ligado? É, 12 anos jogava peão e pulava corda na rua, tá pior, ligado? Exatamente, né? Isso é muito errado, cara. Aí eu fui na casa da minha amiga, aí tinha uma menina que eu não gostava. Aí a minha amiga falou assim, aí ela tomou mais que groselha do que tá tomando. Fez um fist fucking no cu dela, né? deixa eu mijar, continua a história aí, Mari. Então, aí minha amiga falou assim: ah, a fulana de tal, que você não gosta, bebeu mais frio com groselha que você. Eu falei, então eu vou tomar. Porque é adolescente, idiota, tinha 12 anos, né, gente? Aí eu fui e tomei. Ah, não, toma mais, toma mais. Aí eu virei a garrafa de pinga que tinha na casa dela. Velho, eu não sei o que aconteceu depois, eu sei que minha mãe me contou, né? Aí eu lembro assim de cair na esquina de casa. E aí, tipo assim, eu achar que tava num sonho. Aí eu falava pra minha amiga assim, nossa, tô num sonho, muito louco isso aqui. Aí depois minha mãe me contou, né, que eu fui na Santa Casa tomar glicose, que um moço da igreja teve que me carregar até a Santa Casa, porque ela não tava conseguindo me carregar sozinha. Caralho. Pequena já era pesada, olha só. 12 anos tinha 75 quilos, tá ligado? Era o meu médico. Joe com 12 anos, né, cara? É isso aí. Aí eu cheguei lá, aí tipo, 11 enfermeiros foram cuidar de mim, porque tipo, bêbado, né, querendo dar risada e tal. Aí eu falava assim, que eu não queria que nenhum enfermeiro homem me desse banho, que nenhuma enfermeira mulher me desse banho, já era lésbica, né? Aí eu falei assim, não, mas enfermeiro negão eu quero, e comecei a correr atrás de enfermeiro negão. Mano, que medo. Não, eu fiz xixi no colo da enfermeira, que era minha prima, no colo dela. Contei como foi a primeira vez da minha mãe, pros enfermeiros. Caraca. Minha mãe ficou puta, nunca mais falou nada da vida dela, nunca mais. Aí eu falei, de acordar vomitando verde limão e levando bronca do médico, minha tia chorando, minha mãe me olhando com decepção, caraca, meus primos dando risada e toda pedida de vômito. Isso aqui foi pesado. Pelo menos falando a mãe acordar, cara, nesse pré-carnaval que teve agora, velho, eu pensei com o pessoal, né, cara, tava meio desiludido amorosamente, né, cara, tinha acabado de sair um relacionamento conturbado, tá ligado? Com a mão dele. É, com o rabo, cara. Daí, tipo, porra, né? Pô, peraí. Daí, porra, eu tava meio fodida, né, cara? Daí foi com a galera. Vamos comprar uma cachaça barata, né? Comprar uma Natasha, né, velho? Porra, daí a gente pegou. Natasha ingrata. Natasha é demais. É Renata ingrata. Ah, Natasha é mais fácil, então. Natasha piranha do caralho. Daí a gente rolou, né? Daí, tipo, porra, a gente comprou. A gente do Guimê pra ter muito toda falsa, né? Isso foi o Wander. Foi o Wander. O que é, cara? O que foi? Eu não entendi. Meu nome foi rompido aí, porra. Aí o que aconteceu? Meio, tipo, porra, pegou uma vodka, né, cara? Pegou um Red Bull. Red Bull, caralho. Eu tentei comprar Red Bull, uns fudidos do cacete. Pegou qualquer. Toma Dreyer. Toma Dreyer. Lá que caralho, a gente pegou um moleque levou lá. Porra, pegamos um misturão, cara. Velho, acho que eu virei, tipo, uns 4, 5 copos, tá ligado? Cara, foi o suficiente, velho. Bateu. Tuf, tá ligado? Bateu. Eu já tava até mais viado que eu tava, tá ligado, cara? Mais que o normal. Um amigo bicha meu, cara. Todo beijo no rosto do cara. Peguei na bunda dele. Não, na bunda dele. Peguei beijo no rosto do cara. Apertei a bunda dele. Tava muito louco. Sabe o que aconteceu? Daí, tipo, daí fiquei doido, né, cara? E quando tava com aquele dormir, os caras falaram: não, tá todo mundo meio doido já. Vou mandar o Bruno embora, né, cara? E tipo, como eu ando com uma galera que é mais velha, eu sou mais novo, o primeiro eu acabei vou sair, tá ligado? Aí tipo, quando a galera quer ir embora, tipo, porra, o Bruno tá mal, vou mandar ele embora. Só que esse dia eu moro pré-carnaval, tava tudo escuro, querendo ficar doidão, falaram, não, Bruno, vai embora sozinho, tá ligado? Do primeiro, cara, tipo, eles foram me contar depois. Obviamente eu dormi, né? Tipo, eu fui num boteco num chinês, tá ligado? A gente entrou no boteco do chinês, daí eu dormi no banheiro do chinês, o chinês foi acordar, tipo, pense, velho, tipo, eu não lembro, me contaram. A gente vai dentro da porta. Sai daí! Eu queria fazer banheiro! Não. O chinês falou flango. E passa o frango com o decadinho. Passado é flango, 3,30. Desconto não. Desconto não. 3,30. Você quer ficar banhando? Se quer ficar banhando, tem que comprar pastel. Tem que comprar pastel, você quer ficar banhando. Cara, eu nem lembrava disso, velho. Eu levantei do bagulho meio doido, tá ligado? Porra, fui me escorando pelos corrimão. Eu só lembro depois quando eu tava chegando na frente do... Desde que eu não lembro o que aconteceu, tá ligado? Desde que me soltaram. Não sei como eu cheguei na estação tubo aqui, que tipo é central. Tem umas 5 quadras do largo. Cheguei na estação tubo, no tubo. Paguei, me roubaram 5 reais, alguém me roubou 5 reais, cara. Eu dei pra comprar uma água pra mim, que era 5, e não me devolveram nada. Eu fiquei puto no outro dia. Eu falei, porra, 5 contas, vamos tomar no cu, tá ligado? É a passagem do busão. Mas enfim, porra, os caras daí, tipo, cheguei na estação tubo. Cara, nesse momento, tipo, eu falei, velho, eu não posso dormir, que se eu dormir, tipo, eu vou dar mais 5 voltas na cidade, tá ligado? Eu vou chegar em casa às 11 horas da noite. E, cara, isso era cedo, cara. Era 8 horas da 7 e meia. Era 7 e meia. Daí, tipo, ah, não posso ficar bêbado, não posso dormir. Eu peguei, tipo, até eu tirar o celular do bolso, até tentar pegar uma música pra colocar alta, tá ligado? Pra eu não dormir, velho, por uns 10 minutos. Até eu se bloquear, tá ligado? Tem, tipo, a senhazinha do celular pra eu achar. Não dá, cara. Não dá, cara. Velho, os maiores desafios da vida, velho, tá ligado? Você pode ganhar na Mega Sena duas vezes, mas você não acerta de primeira a senha do bloqueio, tá ligado? Não, não, mas chance. Sabe o que é pior? Você decora o password do Bomberman, mas você não acerta a senha do bloqueio. Pior de tudo é que você escreveu uma mensagem sem parecer que tá vivo. Não existe, cara, não tem como. Você manda uma mensagem, 5 segundos depois, você manda outra, falando que você tá bêbado. Não dá, cara. É tipo, tô bêbado. É TP, você tá com todos os ossos pelo T, tá ligado? O E pelo R, é tipo assim, você sempre nunca manda que você tá bêbado, mas todo mundo manda. Você revisa, porque você revisa, você tipo, escreve ela, você revisa e fala, não, isso aqui tá certo, tá ligado? Eu sou formado em letra. De boa. Depois você vai ver, é de boa, cara, você vê, não tem nada a ver. Diz o que aconteceu. Esse dia daí, tipo, porra, peguei o busão, fui até o terminal, não dormi, né, cara? Cheguei no terminal, primeira coisa que vomitava lixeira do terminal, né, velho? É padrão. Porra, 8 horas da noite, cara, muita derrota, velho. Vomitei no lixeiro do terminal. Depois que eu terminei no terminal, chegou o busão, né? Não posso dormir. Peguei o busão, cheguei em casa. Eu acho que tem que levar um podcast pra MRGI, cara. Eu acho que tem que levar um podcast pra dormir. Daí, tipo, cheguei. Eu peguei e fui vomitar, falei, antes de dormir, vou vomitar, porque vai que eu vomito dormindo e morro, né, cara, me engasgo, vomito e morro. É muito forte, né, muito capacista. Não, foda, te conhece, né, cara. Eu falei, não vou fazer isso não, brother. Daí, pá, tomei e, tipo, fui vomitar, cara. Se eu sentei pra vomitar, eu digo, tipo, quando eu tô bêbado, eu não vomito de pé. Eu sento, me acomodo, tá ligado, pego o tapetinho do banheiro, arrumo bem, tá ligado. Aí encosta a mão no jeito confortável e vomito. Só que, tipo, quando você faz isso, você dorme, né, cara. Já tive colega que chegou em casa pra sentar no vaso pra vomitar e acordou na hora de trabalhar já, sabe? Puta, eu derramei muita cerveja no notebook da Mari aqui. É. Filha da puta, olha. Hóspede maldito que vai, quebra as coisas. Ô, cara, deixa eu contar uma vez, né, cara? Eu peguei o ônibus. Peraí, né? Peguei o ônibus. Ô, deixa eu falar. Calma. Fala. Em casa, cara. Fala. Ela entrou assim na porta e falou, mano, morreu, cara. Como, cara? Ela pagava em folga esse dia, falou, Brasil! Ah! E berrando, ô Bruno, não tá desmaiado, não tá morto. E meu pai chegou e falou assim, você tá louca, mulher? Esse pé tá bêbado, esse filho da puta, tá ligado? Esse pai não tinha pai, né, cara? A bunda falou, ô moleque, levanta aí, vai dormir na cama. E tipo, velho, não vi nada, tá ligado? Capotei, tipo, tudo vomitado, dormi na cama, tá ligado? Depois foi acordar no outro dia com uma dor de cabeça. Eu tinha que trampar no outro dia, velho. Eu dormi numa segunda. Acordei com uma dor de cabeça, velho. Acordei com uma dor de cabeça, brother. E tipo, além da dor de cabeça, eu gastei uma cerveja aqui, velho. Que errado. Não. Tô ovinho, eu sempre fico com dor de cabeça quando tá ovinho, tá ligado? Não, cara, tipo, eu vomitar, velho. Eu vou com dor de cabeça. Cara, aquela dor de cabeça, eu acordei com a dor de cabeça. Meu pai falando no ouvido, tá ligado? E minha mãe falando no ouvido, os dois, não. Isso não pode acontecer. E você fala, puta que pariu, cara, com esse cabelo você não pode vomitar, cara. Você vai vomitar e, tipo, sabe, um estado deplorável, é por causa de alguém, tá ligado? Não, mano, como aí assim, velho? Não, cara. Não, mano, vai pra sua casa, cara. Velho. Que boa, mano. Se tiver, se tua mãe estiver dormindo. Só as consequências, velho. Se tua família estiver acordada, eles vão falar um monte de putz, vão olhar na tua cabeça foda, tá ligado? Fica a noite inteira, o dia inteiro, outro dia falando, não, porque não pode. Mas porque merece, eu não quero. Bebê, merece. Cala a boca, eu tô falando. Não, não. Isso não tem jeito, não tem jeito mais. A galera é mãe. Mas é. Me defende. Ô Bruno, Bruno. Uma vez eu peguei, fui pegar o ônibus, tava vou pra casa, né? Tá, peguei o ônibus, botei o relógio pra despertar, né? Não, vou descer no meio do caminho pra ir pra casa, né? Tipo, descer perto de casa. Cara, eu acordei, olhei assim, tipo, todo mundo do ônibus descendo, uma rua de paralelepípedo que eu nunca tinha visto na vida, cara. Olhei pra um lado, olhei pro outro, tipo, meu Deus, onde é que eu tô, cara? Onde é que eu tô? Aí, cara, tipo, desci também, sabe? Tipo, eu não sabia onde é que eu tava, mano. Mas todo mundo descendo, desci também, né, cara? Cara, eu tava no centro da cidade, meu. Tipo, muito longe da minha casa. Tipo, eu fui procurar o fim da linha, onde é que tá. Cara, é uma merda. Eu, tipo, dependei de onde. É igual que eu falei no começo do superpoder, né, cara? Eu passei o cartão, tava no portão de casa. Eu eliminei toda a minha vida. Eu eliminei toda aquela parte chata de esperar o ônibus, chegar em casa. Você chega assim, ô moço. Achar minha chave, sabe? Tipo, simplesmente. Fala assim, ô moço, eu preciso descer na rua tal, me avisa. Eu falei, não, demorou. Tipo, duas horas depois ele já avisou, velho, passou da rua. Passou, filha da puta. Desce aí, sabe? Cara, filha da puta. É uma bosta isso, tipo, eu não pergunto, cara. Tipo, o que é? Tipo, se eu perguntar, eu vou ficar relaxado e eu vou dormir. Eu vou relaxar e trabalhar, eu vou dormir, né, cara? Trabalhando e relaxando. Você não viu o pai de família? Jailson manda muito. Eu nunca cara, a porra inteira, né? Mas viu tudo, velho. O Jailson tava sóbrio, acredito, tava sóbrio. Tu não sabe da história do Jailson, cara. Tu não sabe como é que ele tava naquele família. O pai de família não bebe, ele sustenta as crianças no dia seguinte. Ele é um pai de família. Eu tava com laranja, né, cara? Cara, o negócio é o seguinte. Ele é saudável, geração saúde. Mas não, cara, esse bagulho de sair do bagulho perdido. Eu vou dar uma mijada, dá uma pausa aí, o Gariba já volta, peraí. Pô, não, pausa o caralho, vai lá que ele continua não, falando. Não, continua isso, falando não. Que eu vou ali mijar e vou calibrar. Tá bom, mano, fala isso no chat, não precisa falar on. Não, lá, não, vai, tem que sair. Tem que sair no podcast, não tem graça, porra, meu. Daqui que rolou. Daqui que eu tava doidão, né, cara? Saí que tem até o James aqui, né? Vimos uma baladinha descolada, hipster, viada do caralho, né? Às vezes vou lá, né, cara? Sempre um dia, vamos lá. Tá bom. Fui lá no James, né, cara? Obviamente, bebi pra caralho, tinha bebido antes já, eu fui lá bem doidão. Eu falei, vou embora, né, cara? Deixamos no carro do amigo meu. E tipo, saí, só que esse lugar, pra eu chegar num ponto que eu tenho que ir, eu tenho que andar 3 quadras, viro uma direita, ando mais 4 quadras, não tem erro, tá ligado? E tipo, eu não sei o que eu fiz, eu comecei a andar. Eu fui andando, cara, como se eu não houvesse amanhã, tá ligado? Tô admirando a paisagem, cantando, tá ligado? E tipo, eu cheguei num lugar, assim, eu parei, tá ligado? Eu falei, velho, eu tô perdido, tá ligado? Olhei pra um lado, aquela neblina, assim, pensa, 4 horas da manhã, cara. 4 horas da manhã, aquela neblina. Falei, velho, não tô. Olhei pra um lado, olhei pro outro. Tipo, eu com a minha bússola cerebral, tá ligado? Eu deduzi que o norte era em tal lugar. Falei, só, o norte é pra lá? Eu moro no norte. O norte? Bom, assim, por aqui. Como assim, você vê? Você, tipo, viu a constelação? Ele viu a muralha, A muralha de gelo. Não, velho, cala a boca. Eu deduzi o norte é pra lá, tipo, obviamente o norte não era pra lá. Eu deduzi o norte, pra mim que tá falando pra frente, ele tá viu o Jon Snow. Tipo, eu olhei pra frente e falei, mas não era pra lá, né? Tipo, eu dei umas 3 quadras erradas, eu achei um cara, um cuidador de carro, tá ligado? Eu falei, mano, chegando com a 15 daqui, né? Tipo, velho, que de voltar, tá ligado? Dá mais 5 quadras, virei esquerda. Eu falei, puta que pariu, né? Voltei. E o medo que assaltava, cara. Eu falei, puta, alguém me pega aqui, cara. O cara me assalta, me estupra, faz o que quiser, que eu tô muito longe, tá ligado? Eu, tipo, vou e voltar. Mas você ia curtir, tá bêbado. Ah, não ia, né, cara? Você ia estar mais lubrificado. Ah, não, nesse ponto já tinha. Bebida lubrificante social. Por favor. Pois é, ué. Daí, tipo, tá, beleza. Daí eu consegui achar a Joaquim. Cheguei perto do tubo, eu falei, pô, vou ter que esperar uma madrugueira, né? Eu dormi. Dormi por uma hora, mais ou menos, do tubo. Cara, não sei como que não me roubam, velho. Eu vivo dormindo nos pontos de ônibus, dormindo nos bancos de praça. E não sei como que me roubam, cara. Pô, já me roubaram bêbado. Sério, mano? Sério, cara, mas... Sua virgindade anal. Eu tava muito chapado. Eu tava muito chapado, pegaram minha mochila, eu tava muito bêbado. Pô, que bosta, mano. Eu nunca fui roubado bêbado. Ah, cara. É foda, né? É foda. Dá eu também não. Cara. Dá uma sensação. É, tipo, é nessas horas que só roubaram minha dignidade. Nessas horas eu viro um cristão, assim, tá ligado? São Agostinho fala, aquele bebum ali, mano, vamos proteger ele, tá ligado? E eu não, ninguém rouba, velho. Celular, tá ligado? Carteira, nunca aconteceu. Os malucos às vezes me param, tipo, o cara vê que tá meio alterado. Eles falam, tipo, ô, mano, dá dezão. Tipo, eu falo, ô, velho, você quer pro busão. Você não manda me ligar, filho do busão da semana inteira, cara. Do busão você passa R$2. O cara me rouba R$2, tá ligado? O resto não, rouba, dou R$2. Cara, padrão de Curitiba, cara, são gentleman, tá ligado? São ladrão inglês, tá ligado? Cara, que merda. Pô, R$3, não tenho. Tem R$2, pode ser? Pode ser, dá R$2 pra uma luta. É tipo os caras que vão entregar isso no telefone aqui. Tipo, vai e aceita. É tipo, eles não pegam a tua carteira, os caras não te batem. Pelo menos nunca fizeram comigo, né, cara? Eu não sei se eles olham pra mim. Você tem cara de fudido. Ele fala, pô, tipo, é muito fudido, ele é pobre, ele tá bêbado, é um fudido. Não vou foder mais ainda, coitado, né, cara? Vou fazer isso. Eu tentei um desconto só. Daí eu consegui chegar no lugar, dormir. Daí aconteceu. Cheguei no terminal, dormi no busão, obviamente. Cheguei no terminal, olhei. Falei, bom, olhei no celular, né? Falei, pá, 6:20 da manhã. 6:20 da manhã, pegar o ônibus 6:40, 7 horas eu tô em casa. Entrei, chegou o busão, entrei. Daí, tipo, cara, eu pisquei, velho. Juro por Deus, eu pisquei. Foi o tempo de eu fechar e abrir o olho, eu olhei no celular. 8:40. E eu falei, caralho, tá ligado? Alguma coisa tá errada aqui, meu lado, tá ligado? Eu não tava no mesmo lugar. E, tipo, velho, o ônibus deu 5 voltas na quadra e eu dormi, tá ligado? Aí eu fui descobrir que o ônibus tá fazendo mais de porquinho. Acho que eu segui, hein? Sei lá, não merda, sei o que eu tô fazendo. Cara, no meu nome é uma vai, merda, finge, cara. Vai, finge que não tá acontecendo nada. Continua aí, vai. Toca a ficha. Isso que vai, e continua aí. Pô, vai. Não tem mais também, não tem mais. Acabou, vou falar. Embolado. Vai. Não tem mais, eu achei que eu dormi de 5 voltas no bairro, tá ligado? Acordei com o busão parado, tinha piscado. Daí eu cheguei em casa, obviamente minha mãe tava agradando meu ouvido, falou um monte pra mim, mas eu não fiquei dessa vez, tá ligado? Porque eu já dormi. Não fui na festa da mãe. Não fui na festa da mãe, mas acordei, tipo, dormi até o meio-dia e de boa. Meu ex-namorado, ele vomitou escondido, não sabia, ele me beijou depois, eu fiquei com ele a noite inteira, eu nem sabia. Que nojo, cara. Pra me contar. Mano, eu já fiz muito isso, velho. Tipo, eu dou um vomitão, tá ligado? Fico de boa, papo, vomito. Depois, tipo, lavo a boca, tomo uma cerveja. Não, se você lavou a boca, toma uma cerveja, velho. Senhor. Cara, o gosto da cerveja tá aí, tá ligado? Mas, mano, eu não sei, senhor. Tipo, eu tô sempre bêbado, mas, velho, certeza, que tem gosto de breja com vômito. Fica muito ruim, ó. Aproveitando, peraí. Tem alguma coisa que vocês já fizeram, assim, que vocês têm muita vergonha de falar, cara? Vocês fizeram bêbado, assim. Sem vergonha. Antes, eu só quero mandar um beijo pro Vini, porque ele tá enchendo o saco, eu não quero mais ouvir barulho no meu Skype. Então eu vou mandar um beijo pra ele. E um beijo, beleza. No cu, no pelo do cu. Em qualquer lugar. Não tem, ele escolhe. Não tem problema, não. Tem alguma pelo coisa. Cu, Vini, Bruno, fala assim, cara. Alguma coisa que tu teria vergonha de falar, assim, ó, porque tu fez bêbado. Fala, cara. Eu tinha virado acho que umas 4 vinho de Rosé Cuervo, tá ligado? Nossa, cara, você imagina o Snipe, deixa acontecer. Agora se eu virei as 4, você imagina a Mari. Agora você imagina a Mari multiplicada por 2 no tamanho, tá ligado? Credo, né? Chamada de putas, velho, tá ligado? Muito, não, sacanagem. Mas a mulher era muito gorda, cara. A mulher era muito gorda, eu não conseguia abraçar. Será que você consegue abraçar a mina, tá ligado? Você fecha o braço, você não abraça. Não abraça a mina, tá ligado? Você fecha assim, você não consegue abraçar a mina, tá ligado? Cara, tipo, ela devia estar muito louca também pra me pegar, como eu tava muito pra pegar ela. Porque, tipo, a gente tava conversando, ela mordeu minha teta, tá ligado? Eu falei, mano, você tá doida, cara? Sinistro. Mordeu minha teta, mano, tá ligado? Ela falou, cara, olhou no meu olho e falou, eu quero pau, eu quero pica, tá ligado? Ah, gordinha, é hoje, tá ligado? É hoje, grudei, que gordinha, tira a barriga da miséria, né, cara? É hoje, né, cara? Grudei a gordinha, velho. Minha maceca gordinha, uma meia hora. Daí, tipo, a gordinha veio com aquele migué, né, cara? Ah, acho que é muito novo. Achei que ela deu uma reflexão, né? Porque é um menino muito novo. Não sei o que tem, você acha que é menor de idade. Eu falei, mano. Bruno, qual era o nível da gordinha? O nível, assim, tipo, tamanho, assim, a gente mensurar. Tá ligado a Bunny? Não, que Bunny. Ah, Bunny é legal. Tranquilo. É tipo um pouquinho maior que a Bunny. Um pouquinho maior, é. Tem que ficar com um cara pequeno. Quantas arrugas. Tipo, a Bunny já é um limite. A Bunny já é um limite fudido, Bruno. Então tu é muito corajoso. É, era um pouquinho maior que a Bunny, velho. Era muito gorda, velho. Ela mordeu minha teta, velho. Tipo, eu tenho desculpa de falar que ela mordeu minha teta, tá ligado? Quando você morde, você Ela não tá ali de graça, tá gratuitamente ali, tá ligado? Mordeu minha teta, tipo, peguei a gorda dela, ficou esse migué. Eu falei, mano, vá de migué pra casa do caralho, tá ligado? Daí a gorda falou, beleza, vou no banheiro. Vou no banheiro, sumiu, depois eu encontrei a gorda lá embaixo, tá ligado? Bebendo. Eu olhei pra cara dela, olhou pra minha cara, falei, mano. Ela falou, mano, eu qual é? Ela, o quê? Falei, se fuder, tá ligado? A gente tá muito doido já, porque a gente tinha tomado mais cerveja, tá ligado? Mais cerveja, tomado umas vodka, tá muito doido. E a gorda sumiu, cara. O nome do Santo Tupã, eu não comia gorda, tá ligado? Que era muito gorda, eu não comia ela. E aí, tipo, nunca mais vi. Eu só fiquei com a marca da mordida dos dentes de elefante nos meus mamilos, tá ligado? Ó, acho que a coisa mais vergonhosa que eu fiz bêbado é chegar num cara sem dente e careca só pra conseguir tomar uma de uma festa. Nossa, mano! Ele me segurou, ele tava acompanhado, ele tava com a esposa. Ele não quis. Aí eu fiz ele dançar comigo um sertanejo lá e ganhou o camarote que eu precisava. Caralho, velho. Mas não era assim, cara, só pra chegar, sabe? Mas ele me segurou. Caramba, nossa, eu fui uma festa. Tinha sido no nerd, assim, nesse nerd de verdade. Eu cheguei nele, ele começou a recuar, gente. Ele começou a ir pra trás. Eu juro, juro pra vocês. Eu chegava perto, ele saía. Ele era vivo, cara. Eu acho que era o Reaper, Mario. Era um japonês. Era um japonês. Ele não conseguia conversar. Era japonês, era o Léo, então. Era o Léo, né? Ele tinha pochete, era o Léo. Certeza. Eu juro, eu chegava perto dele, eu ia colocando minha mão na cintura dele, ele indo pro lado. Gente, eu juro, é sério. Cara, nessa hora você meteu a mão no saco do cara e falou, rapaz, você não tá vendo que eu tô querendo rola, mano? Tô de olho, eu fiquei mais tão, cara. O japonês ia arrancar a katana lá e cortar meu braço fora. Tá doido. Não, mas eu nunca fiz nada vergonhoso, não. Os outros já fizeram. Não, eu falo, mano. Teve um dia que eu olhei na balada, tá ligado? Tipo, tava eu e um colega meu do trampo. Aí, tipo, eu tava dando ideia numa mina, eu peguei uma gordinha. Não é tão gordinha, era meio gorda mesmo. Tá ligado? Tipo eu. É tipo, beleza. Não, você é mais de boa. Aí, tipo, mais de boa. Você é mais de boa. Que elogio, Segui. Obrigado. Até bater uma, mas não, hoje não vale. Tá. Mais de boa é sensacional. Eu tava lá, pá, beleza. Peguei, a gente foi pro banheiro. Beleza, tipo, pensei, mano, não posso deixar ele me ver porque ele vai me zoar no trampo. Velho. O cara sempre pensa isso, né, cara? É, tipo, mano, ele tava lá, tava eu e ele, beleza, eu fui lá e comi a mina no banheiro, padrão, beleza. Tipo, quando eu saio do banheiro, ele tá entrando com uma mina que é mais gorda que a minha. Mas tipo, velho, eu entro antes que ele no trampo. Então, mano, já vi a caveira dele, né? Falei, aê, o Paulo comeu a gorda. Aê, tá ligado? E tipo, mano, ninguém sabia. Aí beleza, eu fui embora. Quando ele chegou, tipo, ele falou pra galera que eu tinha comido uma gorda também, só que menos gorda do que ele, do que a dele. Aí, tipo, a galera me zoou também, mas velho, foda-se, a minha era mais magra. Eu não sei o que eu tô falando isso, mas é uma história de balada, tá ligado? Gente, qual é o problema com as gordas? Deixa as gordas, velho. Não, mas. Ah, sei lá o que, Hendrix lá, Cristina, não sei o que. Ela pode ser gorda. Não, a Hendrix é magra, cara. Ela é gorda, pode ter mais lembrada de cara. Tá maluca? Não, assiste a primeira temporada de Mad Men. Ela tá muito gorda. Não, Mari, não. Lamentável. Não, a Hendrix tá boa, velho. Tá maluca? Mas a primeira temporada de Mad Men, ela tá muito gorda. Cara, tá maior gorda. Tá gorda. Tá assistindo a Hendrix. Porra, Mari, não. Se tivesse assistindo a Hendrix naquela balada, eu estaria feliz. Batendo pro até hoje, cara. Mas não tá certo. Como você falou em pouco. Ô, Gui, você falou em comer em banheiro. Tem uma história traumática disso. Não pode falar disso. Conta aí, vai. Essa é ouro, gente, essa é ouro. Ai, gente, é terrível. Eu tava ficando com o menino que viajava comigo, né? Eu viajava pra faculdade e era uma hora e meia dividida, uma hora e meia de volta. Aí a gente resolveu fazer a festa no ônibus, né? Tudo bêbado, tá congelando minha cerveja, já volta aí. Vai lá, continua. Continua aí que tá congelando minha cerveja. Tá bom. Aí a gente tava tudo bêbado e tal. Eu tava ficando com o menino. Aí ele foi pro banheiro, voltou, ficou comigo. Aí a gente ficou normal, saiu à noite, foi num rolezinho, ficou de boa, beleza. Aí, no outro dia eu cheguei no ônibus, e aí o presidente do ônibus começou a falar que nunca mais ia ter festa, que tinha acontecido uma coisa muito horrível no banheiro do ônibus, e eu sem entender o que tinha acontecido, né? Aí, o menino pegou, eu sentado do lado dele, conversando com ele normal. Falei, nossa, o que aconteceu? Aí ele fechou a cara, né? Aí eu falei, puta, aconteceu alguma coisa. Aí eu sentei com as meninas, elas me contaram que uma biscatinha lá, uma Andréia biscate, entrou no banheiro, ele foi, comeu ela, voltou, ficou comigo, saiu comigo, e eu no ônibus, eu não enxerguei, não ouvi, e todo mundo ficou sabendo, achou que eu vi e continuei de boa com ele, sabe? Por isso que ninguém me contou. Aí eu só fui sabendo outro dia. chupou a buceta seca da velha com sua Samari. Lol, tá ligado? E eu não sabia, e tipo, foi no ônibus, sabe? No ônibus, gente, eu teria visto, mas eu não vi. Aí eu me fudi. E Mari, deixa eu perguntar. Esse episódio aí, o maluco tomou porra em pó ou não? Tomou o quê? Porra em pó. Por quê? Deixa doido? Não, porque é velha, porra. Não faz mais líquido. É, pó, caralho. Ai, gente, desculpa, eu sou burra. Então, ela é. Não, mas ela dava no couro ainda, rapaz. É gostosa, era velha. Milf. Apresenta aí, meu. Ela é essas. Cara, assim, assim, cara de prostituta, de bordel vagabundo, sabe? Essas de 50 reais. Não, é caro? 50 reais? 50 reais é. Vai mais de boa por aqui, ó. 10, 20, Mari. Que coisa complicada. Tá louco. Calma aí. Eu vou falar uma coisa. Vocês querem falar de MILF? Falar dessas tiazonas de 40 anos? Fala com o Hawkeye. Acabou por aqui, tá ligado? Hawkeye não foi participar hoje, cara. Pega a zona, né, cara? Ai, o Hawkeye era as putaria da mãe do Stifler, tá ligado? É tipo a mãe do frango, tá ligado? O Hawkeye pegava a mãe do frango. Pegava fácil, cara. Eu vi tanto pornô lésbico de tiazona com adolescente que eu acho que se uma tiazona chegasse em mim, eu não ia conseguir, sabe? Por causa disso, porque eu ia lembrar dos pornôs ali. Porra, tem altos, velho. Aquela Belkma, tá ligado? A Belkma, aquela textura tem alta. Uma tiazona escrota também, alemã. Cara, você tinha pornô lésbico de MILF com Tim, velho? Pegar filme alemão, cara. Filme alemão é. Eu vi uma mãe que tava fazendo pornô com a própria filha. Tem um caso desse, uma mulher que faz com a filha. Mas elas não interagem. Elas não interagem. Elas estão procurando um pai e um filho pra fazer uma palavra. Caraca. Alguém fala de minazinha que perdeu de pegar porque tava muito bêbado. Isso é normal. Direto, velho. Chegar na mina quando tu já tá. Tipo, pô, vou chegar naquela mina. Não, mas eu tenho que tomar um trago pra evoluir, né? Esse aí só que tu bebe demais e quando tu vai chegar tu já estourou o teu limite. Ou quando dá tipo a derrota reversa, tá ligado? Você já tá com a mina deu aquela cheirada no teu cangote, você foi recíproco, cheirou o cangote da mina, deu aquela palpada, você toma mais uma e vomita, tá ligado? Não, daí você fala, mano, eu tava ali, cara. Mas tipo, tipo, eu vomito mal bem no rolê, tá ligado? É tipo, eu tô loucão, pá. Eu vomito bem mesmo. Aí tipo, eu tô lá, pá, dando uma ideia na mina. Não, pera aí, mina, que eu vou no banheiro, pá. Eu vou, dou um vomitão, volto. A mina é mó feia, tá ligado? Tipo, mano, eu não sei o que eu faço. Se eu vomito, se tipo, eu pego ela ou não. Tipo, beleza. E, tipo, eu vou e pego, ela é feia. Mas, mano, eu tô quase vomitando de novo. Aí eu volto, vomito, pá. Mas, mano, ela é muito feia. Então eu não sei o que eu faço, mas eu sempre dou uma cagada, tá ligado? Tipo, é foda. Porra, cara, cagar embalada, velho. Não, cagar embalada, não literalmente. Gente, que horror, fala isso. É legal. Fala direto, velho. Não, gente, Faço isso muito, cara. Cagar corta-brisa, é foda. Se você tá loucão, você caga que você fica bem. Mas o cheiro é muito alto. Álcool, não, tá ligado? Que merda com álcool. Para com isso, sério, né? É sério, Mari. Fica bêbado e cheira sua merda. Cheira álcool, cara. Caralho, exatamente, cara. Exatamente. Eu não cheguei nesse expressão. Então cheira a merda do Bruno, velho. Não tem problema. Cheira álcool, cara. Tá muito louco, cara. É, cara, isso aí. Louco. Cara, exatamente. Vai que é de boa. Caralho, cheira a merda. Porra, segui. Mano, você sente o cheiro. Você tá cagando, você sente o cheiro, velho. Inevitável. Que nem você, tipo, olhar o papel, mano. Você olha. Não tem o que fazer. O papel não parece álcool, mas o cheiro é álcool, velho. Não tem o que fazer, mano. É, cara, exatamente, mano. Eu tô dando risada aqui, sério. Meu Deus. O bom de ser mulher, quanto mais bêbado eu tiver, mais cara eu fico, né? Porra, pois é, cara. Exatamente, velho. O bom de mulher é que ela não tem essa restrição, tá ligado? Quanto mais bêbado, melhor. Cara, já cansei, tipo, de... Já aconteceu comigo também. De, tipo, como um fudido, obviamente, que eu sou, né, cara? Trampar a tarde toda, pá. De, tipo, quando eu trampava isso no horário comercial. Trampava a tarde toda e, tipo, não tinha dinheiro pra comer um bagulho mais pá. Comi umas coxinhas salgado no China, tá ligado? Um ponto... Porra, Mari. Sem querer. comia um podrão maroto, tá ligado? A Mari derrubou o fone aqui. Comia um podrão maroto, daí, tipo, ia tomar mais cerveja. Só que, tipo, depois que você comeu aquele podrão, tá ligado? Já começa a fermentar, cara. Já começa o bagulho, tipo, já começa a mexer, já começa blu, blu, blu, o teu estômago já começa a trabalhar e os gases ali já estão, tipo, pronto pra sair, tá ligado? O suco digestivo tá ali, trabalhando a mil. Aquele revertério, você toma duas, Kaiser. Velho, você toma duas Kaiser. Ah, que nojo, cara, que nojo. Cara, é foda, tipo, não faz o já deu, tá, cara, é foda, mano. Aí dá uma explosão, você toma umas duas caixas, pá, pá, pá, pá. Aí você fala, puta, velho. Daí, tipo, você começa a sentir o bagulho. Eu não tava bêbado, cara. Você começa a sentir o bagulho subir, começa a conversar com a minazinha. E daí, tipo, você, tipo, com a maior cara de aquela cara blasé escrota hipster, tá ligado? Faz cara de sério, cara de paisagem. Daí você faz aquela cara de paisagem, tipo, a mina falando. E quando você vê que ela dá aquela pausa, você fala, com licença, moça. Eu vou ao toalete, tá ligado? Você levanta, tipo, como um cavaleiro, como um gente, tá ligado? Você vai, mano, você chega no banheiro, velho. Ô, gata, filha da puta, né? Ô, caralho. Tipo, quem é minha gata? Desculpa. Daí, tipo, você, cara, você vai no banheiro e solta tudo aquilo lá. Você vomita, velho. Não tem nenhum louco, tá ligado? Todos os bagulhos que você comeu à tarde, o coxinha do China, tá ligado? O podrão do Zé lá e o cara é quatro. Você vomita o bagulho, vomita o dog, vomita o bagulho. E daí o que acontece? Você chega, tipo, você vai lá, lava a boca, né, cara? Você tira aquele house ninja. Aquele house corinho que você tem na manga, bota o house, tá ligado? E volta a falar com a moça, tipo, como se tivesse apenas aquela urinada marota, tá ligado? Nunca adianta nada, cara, nunca adianta. Porra nenhuma, você acha, na tua mente, você está tipo, porra, você tá com hálito com gás, tá ligado? Pronto pro Faustão chegar ali, fazer uma propaganda, te pensar e já era. Colinos, né, cara, sorriso. Pô, tipo, isso. E tipo, a mina vai sentir, mas você toma mais cerveja pra tentar disfarçar. E eu já peguei a mina assim, já peguei a mina depois disso, cara. Ah, eu também. Nossa. Mas, velho, sabe o que é foda? Tipo, eu sempre cultivo barba, tá ligado? Cultivo. É que você pode, né, cara? Desculpa, você tipo, pode. Mano, posso, não. Eu vomito e fica barba no. Ou vômito na barba. E, mano, sempre fica. Eu acordo de manhã, tem sempre os laranja. Caralho. É padrão. Merda, cara. E, velho, tipo, teve um dia que tava eu e um colega. Tipo, tava muita gente. Chegou eu e um brother depois de todo mundo. Tipo, eu vomitava, ele vomitava. Eu vomitava, ele vomitava. A gente agitou o banheiro. Tipo, eu cheguei em casa. Mano. Revezando, né, brother? Eu fui pra casa de um brother, todo vomitado. Todo, a barba toda laranja. Mano, tava horrível. Tava nojenta. É, velho, é aquelas vomitadas hard, parece que você vomita no teto, mas não é, tipo, só na barba. Mas é muita coisa. É foda, velho. Sei lá, o Flair falou algum bagulho, mas eu não consigo entender. Então, vai, continua. Quero ter mais, cara. Quantas horas deu já aí, Ivan? Não posso não ver, sei. Cara. Ivan, que boiola. Não sei. Ivan, eu falei. Peraí, o Cariba tava marcando o tempo, não. Mas eu... Ô, o Vini perguntou um bagulho. Deixa eu subir pra ver o que ele perguntou. Cadê? Ah, alguém já foi beijar uma mina e vomitou nela? Nossa, não, velho. Não cheguei nesse nível, cara. Ô, Vini. Já fui chupar e vomitei no pau. Mentira, tô zoando. Caralho. Foda, gente. Nossa, cara, eu tô muito tonto. Velho. Vou falar que foi foda. Tô zoando, gente. Tô muito tonto, cara. Como assim? Deep Throat, tipo, tô Master zoando, level. Nossa. Tipo, o maluco pergunta pra Mari. Ô, mano, você aguenta? Fala, pode mandar. Não, mas sério, deixa eu falar. Eu tenho uma amiga, eu não posso falar o nome dela, né? Porque amiga, eu não sei. Amiga, não, fala, ela nem vai ouvir, relaxa. Sei. Digita no chat, dela, então, Mari. Não, digita no chat pra gente stalkear depois. Só pra ver se ela tem cara mesmo. Pessoal. Fátima. O nome dela. Ah, demorou. Demorou, manda aí. Eu vou pesquisar agora. Aí é assim, gente, mas não é uma coisa legal. Ela tinha namorado e tal, né? Aí ela foi chupar os caras e tal. E ela nunca tinha engolido. Ela foi engolir pela primeira vez, né? Aí ela... Proteína, galera. Proteína é bom. Ela não conseguiu. Aí na hora que encostou assim na língua dela, gritou do lado do namorado dela. Ai, que medo. Tome de golpe de Jorty. Ai, que medo. O filme na rola do cara e o cara. E ela nos vomitou. Não, mas vocês querem ouvir uma história triste? De verdade, triste. Ah, fala. Aí será que eu posso falar isso? Fala. Pode, fala aí. Fala, foda-se. Velho, foda-se. O primeira vez que eu vi um pau na vida, eu era muito novinha, né? Aí eu não sabia o que fazer. Aí ele foi pra fora. Isso aqui que é? Isso aqui é uma marcha, gente? É um troco de marcha, da porra, aí, né? A minha amiga, pra minha amiga, Fernanda, a primeira vez que ela viu, ela chorou. Então, eu ainda fui bem. Eu ainda fui bem. Era tipo Alixes, né? É. Era uma briga, tipo, de 28 centímetros, né, cara? De bengala. No inverno, no Alasca, 28 centímetros. No Alasca, né, brother? Aí, gente, eu vi, aí eu não sabia o que fazer, né? Aí eu falei, ah, o que é mais perto da teoria, que é perto da prática? Peraí. O vídeo é show, perfil da vida. É esse mesmo. Ô, caralho, volta a imagem que tem aquela rola gigante que a Mari colocou aquela hora. Gente, não usou ela, por favor. Não volta, não, não. Volta não, por favor. Não, continua. Aí, Mari. Fala aí. Você imagina ela toda vomitada em cima da rola do cara. Aí tá, aí eu não sabia o que fazer, né? Eu falei, ah, o que é mais perto da. Nossa, pode do cisne negro, que paia, né? Que poser. Escrota, né? Poserzona. Que vergonha essas minhas amigas. Seu do cut do cara. Mas então, aí eu vi, eu não sabia o que fazer. Eu falei, ah, o que é mais perto da teoria da prática? É o Paul Job, né? Aí eu vou nisso. Aí eu fui e tal. Aí eu não sabia o que fazer, né, gente? Aí eu falei, ah, é pra engolir, né? Aí engoli, beleza. Aí eu fiquei muitos anos achando que o normal era engolir. Eu não sabia que a gente podia cuspir. Todo mundo tinha que engolir todas as vezes, entendeu? Ô, Mário, mas tinha que ter continuado com esse pensamento, Mário. Continua, Mário. Nossa, mostra uma. Ela é bonitinha. Ah, não é bonitinha, não. Ela é bem surda. Aqui, ela é minha irmã. Aqui, ó, ela é minha irmã. Vai, Evandro, conta qualquer coisa aí, Evandro. Cara, quanto dia que você deu o cu? Não, isso não aconteceu. Como assim, velho? Para com isso. Isso não aconteceu, mano, desculpa. O Evandro é herói, não vai fazer isso. Geral, cara. Não tô chegando porra nenhuma, cara. Puta que. Ô, Evandro, get to the chopper. Get to the chopper. A gente fazia muito, era. A gente ia na. Nossa, velho. Ô, oh, beleza. O Vini tá saindo, falou Vini. O Diego. Que liga, o Vini nem tava parceiro. O Flammer vai contar o como alcoólico dele. Vai, Flammer, tira do boot e conta essa porra. Beijo. Flammer, conta essa. Vai. A parada foi assim, uma vez tava muito afim de uma menina, né? Pô, mulher tem a maior cara de prostituta que serve na vida. Tipo, se você olhar pra ela, foto dependente, você acha que é atriz pornô, sabe? Aí, tipo, eu adolescente, mega finzão dela, né? Vou pegar. Aí ela me chama pra uma festa e eu vou. Vai ser nessa festa que eu vou pegar ela. A galera lá bebendo pra caralho na festa, eu meninão, né? Vou continuar, né? Eu vou seguir com essa galera tão fodalhamente como eles estão fazendo aqui. Aí eu sozinho derrubei uma garrafa de pitu. Puta merda. Bebi sozinho. Misturado com refrigerante e sem comer nada o dia inteiro, sabe? Aí, velho, acabou no quê? Conversa vai, a menina que tava afim começou a falar com outro cara e eu fiquei sobrando, né? Olhando pra todo mundo com cara de cu. Aí a amiga dela começou a soltar um papo comigo, a menina dela feia pra caralho. Aí passa o tempo, eu bebendo mais e mais, aí teto preto, apago, não vejo mais nada. Quando eu abro o olho pela primeira vez assim, eu olho pra mim, assim, acordo, tipo, tô despertando depois de um bom descanso, sabe? Olho pra minha roupa. Sei como é isso. Olho pra minha roupa, não é minha roupa. Olho pra cama, não tô em casa. O que porra aconteceu? Olho pro lado assim e não reconheço o lugar que eu tô. Quando eu me dou noção, eu tô no hospital. Eu tô com veia, com o soro na mão. Eu até movi sem querer assim, acabei arrancando o cateter. Aí veio. Pá! A ressaca. De uma vez só. Tudo. E rodou minha cabeça. E quando eu olho pro lado, tá minha mãe me olhando com a cara de fez merda, hein? Seu bosta! Vixe! Tá fazendo merda, né, seu bosta? Aí eu, voltar a dormir. Velho, eu tava. Não, era porque eu tava de moicano e tal. É isso aí, punk pinguço, filho da puta. A ressaca moral foi tão grande que eu cheguei, que minhas irmãs falaram, minha moicano mexer em casa, sabe? E eu deixei quieto, calado, amuado no canto da sala, sabe? Qualquer merda que eu falar agora, eu tô errado. Ou, tipo, puxando outro tópico, mas mantendo o esquema, O que vocês fazem, tipo, quando vocês estão bêbados e querem parar de ficar bêbado? Ah, não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Simplesmente tu senta na calçada e espera parar tudo de rodar, cara. Ah, mano. Um bagulho que eu sempre faço. Toma litro de água. Ah, velho, não. Água não adianta, cara. Água não adianta. Água não. Mas você não pode ser burro. Peraí. Mas você não pode ser burro igual eu. Quando for comprar água, em vez de comprar água normal, comprar água com gás. Não, não tem. Mas qual é a diferença? Água com gás é mó ruim, velho. Não dá nem pra tomar. É ruim, e ela te... Porra, água com gás fermenta mais, você começa a rotar e obviamente vem o vômito, tá ligado? É pior, cara. Não, mas pior, eu gosto. Tipo, sempre falam que o esquema é tipo tomar cachaça e água. Cachaça e água. Mas como é que na balada ou no rolê eu vou gastar dinheiro com água em vez de tomar duas vodka, tá ligado? É mesmo. Mas tem que ficar inteiro, né, cara? Você toma uma aguinha. Não. Cachaça, é tipo, toma uma aguinha. É breja vodka, breja vodka, breja vodka, vodka, vodka. Sempre assim, tá ligado? Eles são juvenis. O esquema é você tomar moderadamente. Você não precisa ficar assim. Então você vê que você tá. Você toma mais devagar. Deixa você tá ficando louco, você toma mais, velho. Como assim? Por isso que vocês ficam aí tendo que tomar água. Se você tomasse devagar, não ia ter que ficar tomando cerveja de água, gastar. A Mari consciente agora, né? É, mas gente, eu nunca fiquei ficar tomando cerveja. Se eu vejo que eu tô ficando muito ruim, eu paro de tomar. Deixo relaxar e depois. Mas cerveja, você não fica doido com cerveja. Você fica doido quando você toma um destilado. Eu sou fraca. Eu tô tomando cerveja a tarde inteira e eu tô doidão já, cara. Mas a tarde inteira. Se você sai no negócio, toma umas 5, 6 cervejas, tá de boa. Você vira umas duas vodkas, doidão. Gente, o Galvão Bueno parece. Se eu misturo vodka e cerveja, eu vomito muito, cara. Por que você acha que eu falo que eu vomito? Porque eu faço direto, eu misturo vodka e cerveja, vodka, tequila, vodka, cerveja, tá ligado? Eu vou ali vomitar e já volto, cara. Ah, não aguento mais. Ô, Evandro, tira uma foto, porque a gente já tá acordada. Foto, se vomitar, tem que tirar foto e postar. Tá, beleza. Tá bom, vai lá. Mas, beleza. Tipo, um bagulho que eu sempre faço que me deixa bem é, tipo, cagar no rolê. Cagar no rolê sempre me tira a brisa. Eu sempre fico bem. Não fica a Mari viajando, você falando que não. Eu nunca caguei, gente, no rolê. Eu vou falar uma coisa. É normal. Cara, ó, se, tipo, forra, você forra a privada com papel... Dá um cagão, você fica bem. Aí você volta a tomar. Você volta a tomar vodka e breja, cara. É mais digno você beber. Gui, você tem que fazer o seguinte: você pega. Você forra o vaso pro pau não encostar ali, você pega uma dessa venérea. Você segura o pau, segura o pau pra cima pra não bater. Você caga, dá o cagão. Segura o pau, segura. Você caga segurando o pau, tá ligado? Pra não botar na louça. Gente, mas isso não tem que ficar. Cara, peraí. Mas eu vomito e cago, Mari. Cara, eu sou um cara fodido, mano. Eu sou um cara que, tipo, normalmente eu não tenho dinheiro, tá ligado? Daí o que eu faço? Às vezes eu saio de casa e falo, velho, hoje eu não tô com grana, eu vou pra tomar cerveja e cachaça só. O que eu vou fazer? Eu faço uns pão em casa, como uns pão, como em casa, tá ligado? E a gente já posta em casa. Velho, eu chegava lá, tomar duas cervejas, cara, o bagulho fermenta. Isso. Aí chega lá, dá uma vontade de cagar, cara. Se você, cara, sério, você é uma playboy do caralho. Você nunca comeu antes de sair de casa pela balada pra não gastar dinheiro na rua com os bagulho do cara. Lógico que eu já comi, mas eu nunca pensei cagar na balada, gente. Você não tomou o suficiente. Eu vomito se eu tomar o do estômago, eu vou vomito, não preciso cagar. Não, mas aqui até deu tempo de ser na balada, formou o bolo fecal, tá ligado? Não. Dignidade. Você fica sujo, você se sente sujo. Mas, velho, tá cagando, mano. Foda-se. É, alguém vai cheirar teu cu? Será que alguém? Ninguém vai cheirar meu cu, tá ligado? Eu sou mulher, eu não vou fazer beijo, vai que cheira. Não, mas você pode ser rolar outra coisa. Ninguém vai fazer um beijo grego em mim, tá ligado? Então, mas não vai. O Anubis ia afiar os dois dedos na mão esquerda dele em você, cara. Os dois únicos dedos da mão esquerda dele, né, porque ele não tem mais outros? Só tem dois, cara. Tem dois dedos nessa mão. Não sei nem se é esquerda ou se é direita. Ele tem a parte esquerda do rosto paralisada. Não, é isso tipo aí. Rock. Não. Ele mexe e fala, Adrian, vai, Adrian. Essa parte que o Daniba quiser cortar, ele pode, porque, tipo, ele perdeu os dedos, tinha 8 anos no motor de carne. E ele pediu um AVC. Eu digo no Skype, ele não vai cortar, O Garibus é mó bosta. Dos dedos, eu realmente acredito. Porque eu já estudei com um monte de menino que não tinha alguns dedos, filha, normal. Mas a gente vira no Skype. Mas nas fotos dele, não parece que ele tem metade do rosto paralisado. Ele tá parado. Ele tira foto da metade boa, né, Mari? Você acha que ele vai tirar na metade parada? Ele vai parecer triste. No vídeo, se você olhar a cara dele. Não tem que é o filho da puta que tá me chamando aqui? Tô me chamando. Nathalie, Giovana. Vai tomar no cu, deixa eu falar. Alites. Gato, Alites. Fala. Meu homem do sertão. Barrom bombom. Marrom bombom. O que é pra falar, porra? O que você tá falando, velho? Tá bêbado esse viado. Só fica o aviso pra quem tá ouvindo aí. Em outubro, setembro, sei lá, nem sei mais quando. Mas tipo, vai rolar Fast Comics em São Paulo. Vai todo mundo colar e ficar loucão e gravar um podcast loucão, tá ligado? Isso aí. Tipo, presencial mesmo. Isso aí. É, vou adiantar pro pessoal, porque o Bruno não sabe falar mais, não tem mais assunto, então vamos pro professor. Não, sou idiota, não é o Alit, eles vão do Anubis, não o Alit. O Alit é inteiro, o Alit é um menino perfeitinho. Mas você falou Alit. Você falou Alit, velho. Isso, cara. Não, o Alit é um menino bonito. Vocês são meninos legais, eu. Nossa. Ah, não, não. Não falei Alites, não. Falou Alites, você tá aí. Já era outra história. Você falou Alites, cara. Você falou Alites, meu irmão. Falou Alites. Cunhado, vocês tomam cunhado. Vocês beberam. Vocês estão mentirosos, caluniadores. Ah, tá ligado? Ó o Felipão. Pesado, o melhor é a Mari, tipo, desligando o microfone e perguntando. Oh, é sério mesmo que não tem os dedos? É sério que ele é paralisado? Pô, mano, é sério, parece... Mari, é verdade, não. Verdade. Só vem em defesa do Bruno falar que ele falou Anubis mesmo. Não, ele falou Alixes, velho. Falou Alixes, mano. O próprio Alixes respondeu, cara. É, o Alixes falou. Ele falou Alixes, mano. E o Alix falou, oi, fala. Aí ele, o que tem? Victor... Não, cara, eles chamaram o Alix 14 vezes, por isso que eu... O Nicolas tá bêbado, o Nicolas nem bebe, tá bêbado, velho. Pera, pera. Vocês não veem na gravação, isso tá sendo gravado, mano. Não. Deixa eu explicar. O Alix, ele realmente respondeu porque a gente chamou. Eu falei aqui, ó, falou, é verdade? Pergunta pro Alix se ele tá aí. Pra saber se ele tava ouvindo, a gente falar dele, né? Com ele aqui na conversa. Mas eu entendi na hora que o Bruno falou Anubis, eu entendi Alix. Mas eu sou burra, então foda-se. Não, na verdade, eu não tenho os dedos mesmo, eu toco piano com a minha cara. Você só tem os dedos. Ô Felipe, toca a música do Thor lá, cara. E os dedos. Do Thor. É, cara. Não é na música da abertura do Thor lá? Qual que é aquela merda? Hulk, cara. Hulk. É, Hulk com o Thor. É a mesma coisa. Foda-se. Toca essa porra. Tá. Podcast. I just met you. This is crazy. But here's my number. So call me maybe. I just met you. This is crazy. Here's my number. So call me maybe. Seu otário, se agilize. Não seja palmito. Não seja otário, não é? Não seja palmito. Não é palmito. Que palmito? Velho, como assim? Você já viu, né, palmito? Olha para trás, a fila. Não seja palmito. Não é palmito, Mari. Não é palmito. Que palmito, mano. Alguém tem ideia de quanto tempo a gente tem de gravação? Eu não sei ver no qual gráfico. É uma hora, cara. Uma hora. Uma hora? Vamos fazer mais uns 10 minutos e vamos terminar. Eu me terminava agora, que eu não fumo mais. Não. Antes disso, tipo. Sei lá, alguém tem uma dica, tipo, um rolê pra ficar loucão e curtir pra caralho, sei lá. Fala aí, qualquer coisa aí. É, submarino com Staniegger, cara. Isso é bom. Puta, derruba foda. Isso é rolê pra ficar em casa, né? Tipo, no rolê não dá pra fazer não um dá, cara, desse. Derruba muito. Depende de seguir, tem bar que serve essa parada, hein? Tem bar que serve. Que é isso, velho? Tem bar que serve, cara. Tá. Otário, ó. Fala pausado que não dá pra entender o Flammer, velho. Desculpa, cara. Desculpa, você não fala muito rápido. Tá bom, tá? Vai, continua aí. Mas, por exemplo, tem bar que serve o submarino, cara. Não, vem com a... Mas toda vez que eu vi o submarino, é tipo, era um bagulho muito escroto, não era um bagulho decente, tá ligado? Pô, a última vez que eu vi o submarino, pô, era caneca de vidro bacana, tá ligado? O cara vem com um shot de vidro bacana também. E tipo, o último submarino que eu bebi foi com um Jägermeister com Heineken, pô. Ah, não, tá legal. Tipo, Heineken não é tão legal pra fazer submarino, mas é aceitável. Ela é mais saborosa, é verdade. Mas, velho, tipo, os submarinos por aqui, tá ligado? Cala a boca aí, Bruno. Mas, cala a boca, pô. Cala a boca, senão eu vou derrubar. Vai, peraí, cala a boca, mano. Peraí, cala a boca. Desculpa a gente, pera. O submarino por aqui, tipo, é breja ruim com qualquer coisa merda, tá ligado? Tipo, geralmente é uma tequila cagada que eles fazem e fica muito ruim, mano. Nunca é tipo um submarino decente, tá ligado? Ah, mas é a putaria do bar de vocês, velho, aí, que merda. Sei lá, velho, eu tô muito louco e não sei o que eu tô falando, mas eu já tô me subindo ruim, ruim mesmo. Ah, aqui tem uma parada legal também que é pra beber, assim, tipo, galera que quer beber uma coisa mais forte, Black Russian, velho. Que é isso, velho? É uma dose de Kahula, que é licor de café preto. Nossa. Uma dose de vodka e bate no gelo, e acabou. Caralho, não, é pesado, mano, é pesado. Não. É pesado, é pra ficar lock. É pesado, velho. E pras garotas, a mesma proporção, só que bota meia dose de leite condensado e meia dose de água. Ah, eu fica fraco, fica muito que fraco. Que, cara? Que, é black and white Russian. White Russia, ele tem um gostinho de sorvete de café, sabe? É um drink bem gostoso. Coitado, levou um susto. Levou um susto, coitado. Tem um brother meu, cara, que tipo, é viciado em suco de laranja, tá ligado? Tipo, não é o Jailson. Ai! Não é o Jailson. Um dia a gente foi no rolê, eu nem lembro onde que foi, mas... E ele tipo, tinha um drink lá que é tipo suco de laranja natural com vodka e leite condensado. Que merda que é essa? Quem faz ideia? Consegui. Não, peraí. É suco de laranja com Paulo Guina, né? E tipo, ele pega a mistura, né? Bota o suco de laranja lá, fica de boas. Então, tipo, ele tomou esse parada. Eu tomei também. Era mó bom, mas, cara. Era sinistro, tipo, suco de laranja. Suco de laranja, leite condensado e vodka, tipo, é uma mistura meio escrota, mas é mó bom. Cara, porra, mistura assim, velho. Lá nos Estados Unidos chamam esse drink de screwdriver, né? Screwdriver, que é chave de fenda. Agora não sei o motivo. Ixi, também não manja. Ah, quando eu vou no rolê assim, eu só tomo breja. Ou no máximo. Cara, não misturo, não. No máximo, é vodka pura, porque eu não consigo mais tomar vodka com energético, cara. Eu não consigo mais. Sabe o que deixa muito bêbado? Aquelas pingas Raizov. Que é aquelas pingas de sabor ruim, as cove de sabor. Essa porra faz você vomitar pra caralho. Deixa muito. Mas, toma, velho, tipo. Toma não, corote, mano. Eles pegam aqueles álcool 14, sei lá, tá ligado? E só botam um açuquito, um suco Tang ali e já isso, era, velho. É tipo suco Gummy, né? Não, aqui é uma dica. Se você for de Presidente Prudente, vá no Balancê. Balancê é uma festa aqui que a bebida, ela surge do nada. Ela brota magicamente. Ó, então, já que é pra dar dica do local, se vocês moram... Algum filho da puta mora em Curitiba, tem um lugar chamado... É Bar da Ivete. É a cerveja mais barata. É a cerveja mais barata de Curitiba. Você é um fudido, é um quebrado, não tem dinheiro, é um escroto. Vai no Bar da Ivete, ali depois do Largo da Ordem. Pergunta pra qualquer vagabundo ali que não sabe onde é o Bar da Ivete, tá ligado? É 3 conto a Bera, velho. Vai tomar Bera a noite inteira e fechou. Não fala Bera, não fala Bera. É Bera. Não Curitiba fala, é Bera. Não fala Bera. Você é ignorante, viu? Você é ignorante linguística. Bera nem parece cerveja. Não, você não tem noção de variação não. Linguística, minha filha. Desculpa. Nem soa como cerveja. Não precisa soar como cerveja pra saber o que é. Não, não precisa. Breja, eu entendo. Desculpa, não Bera não. Bera. Você entende que é burro, velho. Não tem chill. Não tem chill, velho. Bela em Curitiba, é bela. Ô, Mariane. Ô, Vitor. Tem variação linguística. Ô, Vitor, corta isso aí, Vitor. Na moral, que isso é muito vergonha alheia. Até pra gente. Demais. Não é. Bera é ridículo. A Mari ridículo. Que é ridícula é a Mari. Ridículo. Tá ligado? Ridículo. Bera ridículo é ridículo. Ele já conversou com sobre isso, velho. Fica de boa. Não, Bera não, gente. Ô, Mariane, e se você tem uma galera que chama de Servis por aqui? Servis? Pior ainda. Viu, mas ainda tem o Ser. Mas tem o Ser. O Ser de cerveja. Não, Servis é de cevada. De serva. De cerveja. Cacildes. Cevada, agora, Bera, gente, Bera não tem nada a ver com cerveja. Filha, cerveja. Então, Mari, quando você vier pro Paraná, você fala. Não parece. Parece, cara. Parece. Olha a lixa. Tá cortando aqui, né? Tem que vir pro Paraná pra você ver. Você tem que vir pro Paraná pra você ver como é que é. É Bera, todo mundo fala Bera. Que Bera, gente, que sério. Porra é essa? Vamos falar Bera. Não, eu entendo. Você não entende, você entende, você tá discutindo. Não, eu entendo que as pessoas falam Bera, só que eu não concordo. Eu não vejo sentido, gente. Você tem que acordar, Mari. As pessoas falam Bera pra mim e eu não sei que elas estão falando cerveja. Eu demorei pra entender. Eu precisei analisar o contexto. Eu sou burra, é difícil. Tá, então a gente entrou num acordo aqui, prossiga. E ela ficou bolada de verdade. Mas enfim, tem uma parada bacana aí. Quem gosta de beber gin, essa porra. E você? Não vou ter papo. Gin, gin, gin, gin. Gin, gin, fala aí, o que tem? Quem gosta? Ah, para? Não, não gosto não, cara. Ah, porra, gin com uma fatia de limão siciliano, pô. Ah, não, mano. Tônica. Opa, caralho. Não, não, tipo, ó eu vou contar, eu vou contar meu rolê. Meu rolê é assim, olha. O meu, oh, não, não, na moral, meu rolê é assim, tipo, é breja, breja, breja, breja, fico louco de breja depois de muito tempo, aí eu tomo qualquer coisa, mas eu não lembro, mas, tipo, geralmente é breja. É basicamente assim que eu funciono. Ó, ah, tem uma parada bacana aqui pra gente beber barata, beber vodka barata, tá ligado? É, Natasha, Slova, que é R$5 o litro. Quem curte umas vodka vagabunda aí? Mano, já tomei muito, mas não dá mais, não dá, cara. Dor de cabeça nunca tomei. Foda. Nunca tomei Absolut, essas porra aí, não gosto. Olha, Absolut é vodka vagabunda agora. Como assim, Mari? Só isso, toma vodka de fudido. Pera, antes de qualquer coisa, o Diogo entrou, o churrumino. Ô, Diogo, manda um oi aí pra galera. Tiro do mute, fala. Fala aí, pessoal, tranquilo? Beleza, agora cala a boca e continua, Mari. Eu vou continuar. Eu só falei que eu não tomo cerveja. Ô, vodka boa não, você toma vodka vagabundo. Você toma a Satã, é isso? É, só toma as vodka vagabundo, que nem a mãe dos anos. A Satã é Natasha, porra, ao contrário. Natasha, Danakov é a pior. Nossa, a pior que eu tomei foi Kikov. Não. A pior que eu tomei foi Karakov e É só manjo, eu só conheço, eu já vi. A garrafa de plástico, cara. Isso, é de plástico. Você derruba, o bagulho quica e continua pingando, porque não quebra. É isso mesmo. Mas a Danakov é assim, gente. Danakov é terrível. Uma música aqui que eu recomendo colocar como trilha sonora do podcast, que é o Inferno Vodka. Que porra é essa, velho? É uma banda da Suécia que toca música russa. Tá, manda lá no grupo. Porque eu não vou lembrar dessa merda. Eu sei que a nossa trilha aqui vai ter Matanza, vai ter Velhas Virgens e vai ter essa porra aí, que eu nem lembro o nome mais. Diablo Swing Orchestra. Tipo, eu não sei quanto tempo a gente tem, não sei quanto tempo a gente vai durar, mas qual que foi a pior merda que você já fez quando você tá bêbado? Começa aí, Bruno. Ô, Bruno, filha da puta, responde. Você fez uma merda que você fez bêbado. Cara, merda que ele fez uma merda marrom. Fala, tá aqui. Meu Deus, cara. Eu tô na casa da sua mãe, Diogo Silva. Tá, foda-se. Fala o que você fez de pior merda, cara. Ninguém quer saber onde você cara, tá. Vai. Pior merda. Nasceu. Cara, nasci, foi foda. Mas... Você nasceu cagado, né, cara? Nasci cagado. Pior merda, velho. Essa aqui, cara, nem já veio. Mas... Porra, cara. Pior merda, além de pegar aquela gorda gigantesca... Cara, acho que aquela merda foi a pior, velho. Como eu falei, eu sou um cara juvenil ainda, tá ligado? Como eu sou um nerd do caralho, eu comecei a beber tarde. Tira o cigarro da boca pra falar. Vai se fuder, velho. Daí, eu comecei a beber tarde, tá ligado? Então eu não tenho umas merdas homéricas pra contar ainda, tá ligado? Por enquanto, minha merda mais homérica é da gorda. Daqui, se esse site sobreviver, tá ligado? Se a gente continuar vivo daqui uns 5 anos, assim, provavelmente eu vou ter merdas mais homéricas pra contar. Mas por enquanto é a gorda mesmo, mordendo minha teta. Então, pra quem tá ouvindo aí, provavelmente a gente vai fazer um podcast desse com os caras bêbados uma vez por mês, tá ligado? Então, tipo, relaxa, vocês vão acostumar. Ah, é? É, então. Ah, é? É, você nem sabia, mas quem sabia, sabia. É, continua aí o próximo. Vai, Ivandro, fala aí. Ivandro morreu, deu PT, porra. Ah, cara, tá louco. Ih, caralho, eu tô fumando já, galera, tô bem doido já. Não aguento mais, cara, tô louco. Tá bom, vai, deixa eu falar. Tipo, a pior merda que eu fiz mesmo foi dormir, tipo, na sarjeta, tá ligado? Caralho, na sarjeta, dia na sarjeta, tipo, literalmente na sarjeta, tá ligado? Isso, literalmente, com a cabeça apoiada na guia. Caralho. Mas, mano, teve um bagulho que foi pior, que eu peguei uma mina que era muito zoada, muito gorda, e era muito zoada, e, tipo, mano, eu tenho até vergonha, e espero que ela não ouça isso, porque ela vai ficar triste, e foda-se, peraí que eu peidar aqui, ó, peidei, e ela é gorda, e é feia, foda-se, eu me arrependo. A pior merda que eu já fiz na minha vida foi comprar um litro de 51 pra beber com 5 pessoas em Brasília, sendo que eu não conhecia a cidade, e a gente fazia um show do Muqueca de Rato, e eu não sei como é. Puta, cara. Aí o que é muito bom, cara. Só que... Merda e os Pedreiros. Merda, só... merda. Ah, merda é os caras do Muqueca, é, cara. É muito bom. Então, é o Cozinha. É o mesmo cara. Calma, é o calma, suas piranhas. Porque eu voltei com a jaqueta jeans que não estava comigo no show e vestindo a camisola, que não era minha, claro. Caralho, cara. Nossa. O cara aqui, tipo, ele tem a banda Merda, ele tem os Pedreiros e ele tem um Jaqueta de Raço. Eles mandam ele de cor foda pra caralho. Caguei. Mas tipo, vocês crotinhos, né? Hipster que gosta de cinema europeu, né? Fala o seu filho. Gosta de mulher se enroscando com a ar de luz. Ah, vai, encerra essa porra aí, eu, viado. Não, que maneiro, encerra. Alguém tem alguma coisa mais pra falar? Não tem mais nada, não tem mais nada. Não tem nada não, cara. Como serra, assim, porra? Velho? Você vai botando no meu cigarro. Tá bem, velho. Não tá nada babado, pare de frescura, brother. Então tá bom, vai. Tô dormindo. O Victor tá dando o cu. Filho da puta! Ninguém sabe o que ele tá fazendo, tá online. Ei, alguém me diz o que, que o Sérgio Groisman tá fazendo pintado na Globo com pintura de palhaço? Mano, que cara, porra. Ele acha que é jovem, não sei. Eu tô no Skype, não tô na Globo. Foda essa merda. Sérgio Groisman. Não, Sérgio Groisman trepado. Já era, já era. Consideração, alguém quer falar qualquer coisa que deixa seja. Deixa eu fazer a minha. Fala aí. Deixa eu fazer a minha. Ó, deixa eu deixar. Eu queria estar na casa de cada um dos haters pra escutar o choro, tá ligado? Porque, tipo, eu tô na casa da Mari, seus bosta. Chupem. Ela me comeu com o cintaralho o dia ninguém, inteiro. Ninguém liga pra isso. Beleza. Alguém mais quer falar alguma coisa ou não? Minha consideração final é. Tá, beleza. O Gariba é broxa, vamos todo mundo tomar no cu. Se quer assistir essa porra, assiste. Se não quer, vai tomar no cu. A minha também vai ser essa. Foda-se, a Mari é gostosa. É isso aí. Posso fazer mais uma? Posso fazer mais uma? Oh, fala aí, mais fala uma. Aí. Mais uma. Peraí. Vai. A minha última consideração é o Gariba é broxa. Beleza, o Alice já falou isso. Beleza, o Gariba é broxa, vai todo mundo tomar no cu e acaba... Atenção! Ouça esse podcast completamente embriagado. Foda-se, não é o Arthur que tá falando, é o Flamer. Vão tomar no cu. E é isso aí, falou. Ah, eu segui o cara que fica malzinho quando bebe. Beijos pra família. É o que eu tô falando. Toma uma cachaça e fica batendo os outros. Ele estraga o rolê dos outros. É isso aí, galera. Quem vai ouvir esse bagulho é idiota. E é nóis. Falou todo mundo. E o Gariba apresentando é muito melhor que eu. Porque, mano, não dá pra comparar, né? Demorou. Falou. Port Sherry. Why. Oh, me. Tô mandando as músicas lá pro Gariba, filha da puta, colocar no podcast. Eu não coloquei nenhuma, pau no seu cu, Alixis vai se fuder, seu merda. Falou pessoal, desculpa pela bebedeira, não deu pra editar essa porra direito, até mais. E eu sou um apresentador bem melhor mesmo.